Primeiro, eu queria cumprimentar os internautas. Oi, internautas. Show. Oi? Um minuto, gente. Tudo bem. Só pra botar aqui na mão. Beleza. Ok? Ok. E aí, estamos de volta mais uma vez? Estamos de... Não, a gente não está de volta mais uma vez, porque esse é o segundo. Então a gente está de volta pela primeira vez. Foi a primeira vez de volta, é verdade. Realmente. Então, cara, tem um caminhão de coisas para falar. Mas antes de mais nada, eu sou o Rafael. Eu acho que eu não me apresentei, cara, no primeiro programa. Tipo, não, mas Rafael. Eu te apresentei, não? Você me apresentou, eu não lembro. Mas enfim, para a pessoa que não me conhece, sou o Rafael. E não. Você, quem é você? Você é o Rodrigo? Eu sou o Rodrigo. Rumores indicam que eu sou o Rodrigo. Ah, sim. Antes de mais nada, antes de falar de Japão, antes de falar de viagem de 24 horas, de todas as loucuras, eu vou falar de Pokémon. Primeiro, eu tô revoltado, porque, cara, são 20 anos da porra da franquia, 20 anos de animação, quer dizer, 20 anos de animação, e os caras não deixam o coitado do Ash ganhar a porra da liga. Eu fui enganado, tipo, ele chegou na final, eu tava acompanhando, tipo, fazia tempo que eu não acompanhava a animação, chegou na final, e ele me perde pro Charizard, tipo, o cara, tipo... Ash estava com o Greninja, Pokémon de água. E o outro, e o Alan tava com Charizard. Água, fogo. Água, fogo. E o cara me perde! Caralho, como assim, mano? Isso é um. Porra, eu fiquei muito revoltado, cara. Eu acho que sim. Que eu precisava, cara. Eu tô desde do episódio querendo desabafar com o mundo, mas não consegui, porque você não tinha tempo, você é um cara muito ocupado. Aí eu falei, porra, antes de falar qualquer coisa, vou falar de Pokémon. Revolta, porque os roteiristas são burros, podia aproveitar um monte de coisa, sei lá. Ele podia ganhar a liga e perder na Elite dos Quatro, podia fazer um monte de coisa, cara. Às vezes os caras não têm criatividade, pô. Parece eu fazendo uma redação, uma resenha, porra. Mas não, é estranho, cara. Eu vou botar você pra escrever Pokémon, cara. Acho que se você escrevesse, ia ser, tipo, muito foda. Obrigado, assim, não acho que seria um trabalho mais difícil fazer melhor do que eles têm feito nos últimos 20 anos, até porque todo episódio é o mesmo episódio. Mas é, eu fiquei sabendo que ele perdeu, eu vi muitas pessoas um tanto revoltadas com isso. E eu fiquei tipo, cara, não é possível que vocês estavam esperando outra coisa, né? Mas assim, ele chegou na final dessa vez, quem sabe em 20 anos ele vence. É verdade, cara. Tipo, eu vou esperar mais sei lá, não sei quantos anos pra assistir essa vitória. Mas agora eu sou esperto. Eu só vou assistir Liga Pokémon. Vou ficar na internet, quando a galera falar que tá chegando na Liga, eu assisto de novo. Tipo Copa do Mundo, sabe? Tipo, foda-se, se perder, perdeu. Eu não tenho que assistir, tipo, um caminhão de episódios idiotas que não levam a lugar nenhum pra poder chegar lá e me frustrar. Mas nessa vez foi muito... Assim, eu fui enganado mesmo, porque a equipe tava boa, sabe? Ele não pegou Pokémon, assim, antigo. Só, acho que só o Gudra que ele pegou antigo. O resto era todos da região de Kalos mesmo. Uhum. Ele chegou, porra, no começo da liga, ele ganhou de um cara que não conseguiu entrar na liga. E o cara falou assim, vença por nós que não conseguimos ganhar as insígnias. Eu, caralho, fodeu. O cara mandou motivação mil. Aí depois, porra, ele chegou, teve mó, tipo, mó, aquela, como é que fala, uma reunião motivacional lá, com palestra motivacional com seus pokémons. Não, eu escolhi vocês e a gente vai ganhar e não sei o que lá. Eu falei, porra, fudeu, o cara ali mandando motivação lá no teto. Pô, aí ele foi ganhando as partidas de maneira assim, tranquila. Chegou lá na semifinal, enfrentou um outro rival dele, o Sokka, o Sawyer. E nessa luta ele enfrentou um Mega Sceptile, um Pokémon de grama, contra o Greninja de água. Ele tomou dois Leaf Storm no peito e não deitou. E chegou na final, como eu te falei. No final, o cara atacando um Heat Wave contra uma Shuriken do Naruto lá de água gigante. E o cara deita. Porra, caramba, eu desisti. Agora eu só jogo Pokémon, foda-se. Esse foi o momento que eu queria desabafar com todo mundo aí, com você, sobre essa indignação minha. Ah, foda-se Pokémon. Mentira, eu amo Pokémon, sacanagem. Tem que ir no Pokémon Center. Com certeza, comprar uns Pokémons aqui, porque tô na terra do Pokémon. Você viu que o primo do professor Carvalho vai aparecer no Sanemon? Eu vi, maluco, mal bronzeado, cara. Sim. Tipo, passou óleo no corpo, assim. Como assim, cara? Que loucura. É, meu Deus. O nome ocidental dele é Senson Carvalho. Sério? E em japonês ele é Naria... Naria... Naria Oaki. Ah, tá. Primo do professor Carvalho. Meu Deus, eu tô vendo essa região, vai ser muito louca. Eu vi um Pokémon que parece parece não, ele é um castelo de areia. Sim, sim, meu Deus, eu vi isso, cara. Meu Deus, como assim? Caraca, cara. Fala. Não, pode falar. Eu ia falar que é bizarro que eles anunciaram que o Sun e o Moon vão ter uma diferença de 12 horas entre cada um. E aí vai ter coisas que vão acontecer diferente por causa disso. E é tipo... Cara, isso é muito louco. Ainda mais pra um jogo que usa o... Pelo menos que usava o relógio do videogame pra ver quando tá de dia e quando tá de noite. Vai ser muito... Eu não sei como que eles vão fazer isso. Vai ser bizarro. Vai ser mesmo. Mas assim, desses... Você chegou a ver os novos Pokémons, assim? Qual que você gostou mais? Eu gostei do Mímico, porque eu gosto de Pokémon Fantasma. Eu achei, assim... Muito foda, um Pikachu meio creepy, né? Ah, sim, eu vi um monte de montagem muito bonitinha com ele. Eu tenho gostado bastante das versões Alola dos personagens antigos. O Vulpix de gelo tá muito foda. Quer dizer, o Vulpix tá fofo e o Ninetales tá foda. O Marowak, cara, o Marowak fantasma com o osso dele, que nem aqueles bastões com fogo na ponta, maneiro pra cacete. Eu tô mais empolgado do que eu deveria, considerando que eu não pretendo comprar esse jogo no lançamento, mas me parece legal. Então, falando em lançamento, assim, que eu sei que já tá próximo, uma pergunta, só uma dúvida minha, é o 3DS tem bloqueio, trava de região, não tem? Tem. Porra, maluco, jogo baratinho aqui, Rodrigo. Ainda bem que eu não comprei. Eu ia comprar, mas eu falei, caralho, será que tem trava de região? Porra, vou comprar, o jogo não vai pegar, vou ficar revoltado. Tem. É uma das maiores reclamações. É que todos os consoles da Nintendo atualmente têm trava de região. E os rumores estão indicando que o NX não vai ter. Mas ainda assim, porra, não tem nada confirmado. E a Nintendo pode mudar quando ela bem quiser. Então, sei lá. Caraca, doideira, né? Se eu quiser usufruir agora. Ah, é, não, os jogos, sim, baratos, vou ter que comprar um console japonês. Sim, é uma coisa bem retrógrada. Muitas pessoas reclamam porque tem, tipo, alguns jogos japoneses que são muito de nicho, que nunca vão ser localizados em inglês, que as pessoas falam, ah, porra, pelo menos eu jogo em japonês, que é alguma coisa. Só que... a Nintendo falou, não vai ter. Se fode aí, galera. Putz. Caraca. Mas aí, porque ontem eu fui numa loja, tinha muito jogo baratinho, tinha tudo baratinho, assim, porra, foi muito foda, foi muito bom mesmo, mas eu não comprei, sabiamente eu não comprei, né? Mas antes de falar de loja, antes de falar de coisas, tem que chegar como eu cheguei nessa loja. Sim, por favor, nos conte as epopeias de como é sair do local onde a monarquia tem um péssimo gosto musical pra terra do sol nascente. Caraca, tipo, primeiro, uma coisa muito simples, uma coisa muito... pode ser idiota, mas, cara, a terra é muito grande. A terra é muito grande, cara. Tipo, pra chegar no Japão, cara, é uma vida, é muito longe. É uma coisa assim, caraca, sinistro, desgastante e foda. Eu tenho medo de altura. Então você já pode pensar no perrengue que é você voar. Vamos lá. Eu peguei um voo do Rio para São Paulo com a minha família e de São Paulo para Turquia. Tá, do Rio para São Paulo foi meio sinistrinho, porque o aeroporto de Santos Dumont a pista não é tão grande, então na hora de a aeronave decolar, ela faz dá uma inclinada sinistra. E o barulho da turbina tava assim, tipo assim. Eu tava esperando aquilo estourar, tá ligado? E eu caí lá na água suja, tá ligado? Tipo, ah, meu Deus, socorro. Mas graças a Deus, nada deu errado. Cheguei em São Paulo 40 minutinhos, assim, muito rápido. Se eu não me engano, foi 40 minutos, ou 50. Aí teve aquela espera em São Paulo, aquela ansiedade e tal. Porra, choradeira, minha mãe chorou pra caralho. Meu pai não chorou. Meu pai só chorou uma vez na vida, que foi quando a mãe dele morreu. Então o cara é tipo, sei lá, o Vegeta, tá ligado? O cara é sinistro. Mas eu amo ele. Aí beleza. Todo aquele ritual, né? Triste, de despedida, etc e tal. Peguei um avião pra Turquia. Eu cheguei assim, pô. A aeromoça já mandou um welcome. Eu, caraca, vou ter que gastar meu inglês aqui, né? Pô, gastar meu inglês aqui. Beleza. Eu escolhi poltronas duplas, não triplas. Porque, tipo assim, porra, mó merda. Você tá na janela e você cai no banheiro e você tem que chegar a acordar as pessoas. Ô, acorda aí, pô, cai no banheiro. E o avião, o voo internacional, ele tem uma coisa muito engraçada, né? Porque é do bom pro pior. Você vai chegar na classe, né? Na classe A. Classe A, eu chamo de classe A. Qual que é o nome que dá? Porra, eu esqueci agora o nome também. Primeira classe. Isso. Você chega na primeira classe, porra, mó poltrona, não, assim, pá, tipo, mó. Pô, parece uma cama aqui, muito. Sim. Foda. Aí você vai passando, aí vai se fudendo. Vai indo pro fundo. Eu cheguei lá na cauda, porque eu escolhi a cauda porque os estudos comprovam que se der uma merda, você pode sobreviver. Aí eu falei, eu vou pra cauda, que é comigo aqui. Porque, ué, se você for ver, a maior queda livre de um ser humano foi do aeromoça que tava na cauda de um avião que foi atacado por terroristas, não sei o que lá. No leste europeu, se não me engano. Ela caiu de 10 mil metros de altura, uma coisa assim, não lembro. 10 mil metros de altura. E a mulher saiu toda quebrada, mas ela não morreu. Então eu falei, vou ficar na cauda aqui, porque eu já vi Lost e tá, tal, um pouquinho. Eu sei que tem a galera da cauda, então eu fico na cauda. Aí, pô, só que era pra outro lado duplo, né? Eu fui, cheguei assim, pô, vai ficando diferente. Chega no meio do avião, vai ficando diferente. Aí eu cheguei lá atrás, pô, eu tava meio assim, né? Diferente demais. Só que não ruim. Turkish Airlines é uma ótima empresa. Pô, beleza, sentei. Quando olhei pro lado, tinha um cara que tinha aparência de japonês, mas ele era descendente. Uhum. Né? São Paulo. Troquei a ideia com o cara tava indo pra lá trabalhar, etc. Tal. Foi tudo super tranquilo. Só que eu tenho medo de altura, tenho medo de avião. E o avião, o voo internacional, tipo o avião... Eu não sei, o avião que você pegou pra Argentina, ele era grande? Acho que não. Cara... O avião era gigante, tipo, era muito grande, era uma parada assim, tipo, absurda, tá ligado? E eu falei, cara, isso aqui é muito pesado pra tá voando, como é que se voa? Pelo amor de Deus, eu tipo Chico Bento, sabe? Tipo Chico Bento. Aí eu fui, me arrumei lá direitinho e tal. Aí decolou, eu, caralho, fodeu. E eu fiquei de São Paulo até a Turquia sem ir ao banheiro. Tipo, tinha medo de levantar. Eu tava tipo pregado na poltrona lá e tal. E tipo, caralho, fodeu. Só que, graças a Deus, não teve. Rodrigo, é tipo um mito, tipo uma coisa assim, um milagre divino. Não teve turbulência de São Paulo pro Japão, não teve nenhuma turbulência. A turbulência que teve é como se eu estivesse andando em Juiz de Fora, tipo, na rua esburacada. Só isso. Mas não teve chacoalhamentos e fodas, tipo, ah, eu vou morrer. Foi muito tranquilo. Só que nessa primeira pernada da viagem, eu tava com medo de ir no banheiro e tal. E, porra, cruzei o Oceano Atlântico. Cruzei o deserto. Atravessei o deserto do Saara. Pô, diga de passagem, muito lindo. Muito lindo mesmo. Aí passei por um pedacinho da Itália e Grécia. E depois a gente caiu lá. Na Turquia. Você foi turistão assim, e tirou foto desses lugares todos pela janela do avião? Aí eu tirei foto do deserto do Saara e da... É, do deserto do Saara eu tirei, cara, muito lindo, cara. Muito, porra, muito foda. Tipo assim, era foda, mas era angustiante. Porque eu olhava, só tinha areia, cara, só tinha areia. Eu falei, caralho, se esse avião cair aqui, vai ser igual aquele filme lá, O Voo da Fênix, não sei o que lá, que um avião cai no deserto. E eu pensando assim, tipo, era trauma atrás de trauma. Tipo, caralho, o avião vai cair no mar. Tipo, Oceano Atlântico, fudeu, vai ter tubarão. Tipo, eu pensava que ia sobreviver, mas eu pensava assim, vou sobreviver, mas eu vou ter que enfrentar os tubarões. Aí chegou no deserto do Saara e eu falei, caralho, mano, vai cair aqui na areia, não sei o que lá, vou ter que enfrentar as múmias. Só que, tipo, graças realmente, a Deus, deu tudo certo. Realmente, se problema você caísse no Saara são as múmias, não ia ser calor ou falta de água, ia ser múmia. Não, pô, as múmias atacam ali, parece que ficam ali. Aí, beleza. Pum, cheguei na Turquia, deu, tudo deu certo, né? É, não tive nenhum problema. Eu tinha... já tinha comido e tal, no avião eles... A gente come bastante, eu acho que a coisa que a gente mais faz no avião, em voo internacional, é você comer. A gente come... Cara, eu comi muito. As memórias que eu tinha, assim, da viagem era comendo coisas, comendo bastante. E eu cheguei assim, não, pô, vou tomar uma bebida alcoólica pra ficar tranquilão. Quando a aeromoça veio falar comigo, eu só consegui falar, orange juice, please. Tipo, tá ligado? Eu não consegui falar, can you give me a beer? Eu falei, orange juice, please. E fui no Orange Juice e comi um frango genérico lá, bem zoadinho. Mas as sobremesas são gostosas. Aí fui, primeira pernada acabou, por um tranquilão. Sem nenhum tipo de problema. Cheguei no aeroporto da Turquia, cara. Tipo, era muito grande, assim, uma coisa assim de outro mundo, né? Pô, a primeira viagem internacional minha e tal. E pra um lugar muito longe. Eu, caralho, e agora? Vou seguir a galera. Só que sorte minha que essa galera... Que esse rapaz japonês do meu lado, ele tava com outros descendentes que iam pro Japão trabalhar, então a gente falou. Aí ele falou assim, ah, vamos junto pra você não se perder. Ah, beleza, a gente foi junto, ficamos lá no aeroporto da Turquia, paramos pra tomar uma cervejinha lá, cerveja de 10 dólares, cara, 10 dólares, cara, tipo, paga 35 reais, 30, não, era um canecão de 500ml, ah, tá. 30 e poucos reais na cerveja. Tipo, eu fui porque não tinha como eu não chegar lá, sentar e não beber nada, sabe? É como se eu não estivesse participando, sabe? Tipo, falei, ah, vou lá. Só que, olha que coisa. Acabou que no final, eles pagaram a minha cerveja, cara. Eu fiquei muito feliz. Eu tirei, assim, eu tinha duas notas de 5 dólares, assim. Aí eu fui e dei pro mais velho deles. Não, não, pô, deixa que eu pago, etc e tal. Aí ficou naquela lance, não, vai, deixa que eu pago. Aí acabou que eles pagaram, cara. Eu falei, caraca, cara, os caras nem me conhecem e pagaram uma cerveja de 10 dólares, cara. Quase que eu chorei. Emoção, né? Ser humano ainda vale a pena, cara, sério mesmo. Depois a gente esperou umas 2 horinhas pra poder pegar o voo pro Japão. Aí quando você pega o voo pro Japão, que é diferente, né? Coisa muito diferente. Porque o avião da primeira pernada tinha espanhol, argentino, tinha porra toda. Parecia um zoológico de pessoas, gente diferente, né? E pro Japão não, mano. Pro Japão era só japonês. japonês. Japonês, eu. Tipo, a única pessoa marrom ali dentro era eu. Aí eu, pô, beleza. Sorte minha que quando, nessa segunda pernada, não tinha ninguém do meu lado. Então eu tava, tipo, espaçoso, com espaço, com, né, conforto a mais. Aí foi mais tranquilo a segunda pernada, eu consegui... assistir 2 filmes. Cara, Rodrigo, eu fiquei 24 horas num avião, eu só consegui assistir 2 filmes inteiros, você tem noção disso? Você não tipo, dormiu? Porque até agora você falou não, mas em nenhum momento você falou sobre dormir. Cara, eu não dormi não, eu dei uma pescada assim, principalmente na primeira pernada, mano. Você tá atravessando o oceano, cara. Se você dormir, você morre dentro da água, sabe? Tipo, você não, nem vê que você caiu. Mas então, esse é o objetivo, você simplesmente não percebe que você morreu, você depois, opa, tô morto, que pena, né? É. Eu falei, vou ficar acordado aqui com qualquer coisa aqui, eu já faço a prova de tudo aqui do Discovery Channel. Não dormi nessa primeira pernada, eu dormi mais assim, cara, na segunda pernada. Por quê? Aí você vai saber por quê. Porque na segunda pernada eu já tava já confortável na aeronave, já era o rei do inglês, era tudo. Eu cheguei assim, pro comissário de bordo, na hora que ele foi passar a janta, eu falei, could you give me a bottle of wine? Sure, sir. Eles tinham um sotaque bem característico, né? Tipo assim. Eles são turcos, né? Que falam inglês, então aquele sotaque estranho, parece um pouquinho indiano, né? E tal. Cara, eu bebi 2 garrafinhas de vinho, fiquei doidaço. E aí eu consegui dormir. Aí eu fui, pum, dormi. Dormi um pouquinho assim. Depois eu acordei e estava meio que sobrevoando assim a Rússia. Eu lembrei do Jordan. Eu falei, o Jordan teria feliz aqui, estivesse sabendo aqui a Rússia, né? Só que eu fui com medo de alguém, sei lá, atacar um míssil na gente, né? Porque, porra, estava na área meio complicada ali, né? Eu falei, caralho, vou atacar um míssil aqui, fudeu. Aí, pô, beleza, passamos pela Rússia, um pouquinho da. Deixa eu ver, um pouquinho da Rússia, China, se não me engano, e Coreia do Sul. Foi Rússia, China, Coreia do Sul, se não me engano. Ah, chegando no Japão, cara, foi muito lindo, porque você vê aquelas casinhas, aqueles. Os arrozais, né? Tipo, uhum. Assim, você, caraca, tô no Japão, que felicidade. É, e depois de um. Deixa eu ver, acho que foi umas horinhas ainda pra chegar no Japão sobrevoando, assim, teve que dar uma voltinha pra poder pousar. Quando pousou no Japão, eu falei, cara, chorei, eu falei, meu Deus, eu tô no Japão. Que doideira. Porque, pô, fui fazer uma viagem internacional sozinho, né? Foi uma coisa muito louca. Cheguei na imigração, cara. E eu, caralho, mano, os caras vão me perguntar se eu sou traficante, tá ligado? E eu consegui me desenrolar em japonês na imigração. Fiquei muito feliz. Mas, assim, eu já cheguei abrindo um jogo. Falei que entendia pouco e, né? E o cara foi trabalhando com dentro do que eu sabia. A gente conseguiu conversar e tal. Tanto é que no final do... Quando eu passei pela imigração, fui fazer uma revista lá, o cara viu que eu tava com a camisa do Japão e tava suado, porque, assim, no Japão tava muito quente. Ele fez uma piadinha comigo, eu brinquei com ele também sobre o calor e o jogo que segue. Eu fui, cheguei no Japão, falei, porra, depois de 1 milhão de anos, sofri com jet lag, cara. O jet lag me fudeu com força, porque parecia que eu tava, sabe, tivesse... me colocado ao avesso, sabe? Tipo, tava todo estranho, cara, muito estranho. E o engraçado é que eu cheguei à noite, pô. Cheguei à noite, então é só dormir, seguia o dia, né? Dormir assim, cheguei à noite, eu durmo. Só que, Rodrigo, eu fiquei um tempo com jet lag, me fudi bonito. Da Argentina pro Brasil tem diferença de horário de quanto tempo? Ou não tem? Eu acho que... Idiota. Então, é porque eu acho que eu fui em outubro. Eu acho que eles estavam em horário de verão e a gente não. Era uma diferença de 1 hora. Só que aí eu acho que enquanto a gente tava viajando, começou... Eu não sei. Eu sei que eu nunca consegui... Eu fiquei uma semana lá sem conseguir entender qual era a diferença de tempo entre aqui e lá. Mas eu não sofri nada porque era uma viagem de, sei lá... 4 horas pra menos, então é tipo, não dá nem. Eu assisti um filme e foi isso. E aí é muito estranho, porque agora eu tô organizando a viagem pra São Paulo, e aí a gente vai de ônibus, a gente vai ficar 8 horas dentro de um ônibus, e eu só fico. Que inferno de vida. Alguém me mata. Ai, ai. Rodrigo, você tem que organizar a viagem pro Japão. Falo logo, sou mal. E tipo assim. Aí eu fiquei um tempo passando mal e tal, mas depois eu dei uma melhorada. Eu fiquei na casa da família do rapaz que morava comigo em Juiz de Fora, um japonês. Aí eu fui me acostumando, o pai dele, o Victor San, me mostrou o mercado, as coisas básicas assim, e eu fui pegando essa primeira semana, que eu cheguei com uma certa antecedência, pra me acostumar com o Japão, com as diferenças e tal. Tanto é que eu ia pro mercado pra conversar com as pessoas, sabe? Tipo, conversar, tipo assim, chegava assim, pô, vou no mercado, beleza. Vou no mercado, vou conversar, vou treinar aqui. Aí eu falava assim, sabia onde é que tava o pão, mas perguntava onde é que ficava, tipo, o pão, as coisas, se era mais salgado, se era doce, não sei o que lá. Eu fiz do mercado, tipo, ou uma oficina de teste oral japonês, né? E, tipo, demorou um pouquinho pra acostumar, porque no Japão você não pode chegar muito perto das pessoas pra falar. Assim, poder você pode, né? Mas você tem que chegar um pouquinho, tipo assim, sei lá, um metrinho, assim, 1,5 metros de distância, aí você manda um sumimasen, a pessoa olha pra você, aí você fala, e não fala muito alto, sabe? E vai assim. E eu já reparei o seguinte, no Japão, tudo você ganha com sumimasen, e se você falar sumimasen e wakarimashita, tá tranquilo, tipo assim, você vai botando a dinâmica na conversa, com licença, entendi, não sei o que lá. Sempre tudo educado, assim, sempre educados. E eles são muito solícitos. E tem uma coisa que o Yamashita-san, o Victor, ele falou pra mim que é uma realidade. O japonês, ele gosta quando você fala o idioma dele. Assim, sabe? Tem aquele mito lá, isso é mito, isso é realidade, que na França os franceses odeiam quando você fala inglês com eles. Isso é verdade? Isso procede? Não sei, eu já ouvi bastante esse mito, mas eu também não sei se é verdade. Mas eu acho que eles podem não gostar, mas eu não acho que ninguém vai ficar tipo, ah, pô, não vou responder esse cara que tá falando inglês. Porque os franceses, eles têm uma tendência a ser meio escrotinho. Eu acredito que seja assim. E quando você fala em japonês, mesmo que você não fale direito, eles vão tentar te ajudar, sabe? Dar um jeito pra te ajudar. Um exemplo foi quando eu fui falar com alguém no Book Off, onde tinha... onde estava Gintama e o Samurai Shiju. Aí sempre eu falo, que eu já chego, mando um sumimasen, falo que entendo um pouco de japonês, etc. E a pessoa vai me ajudando. Mas na estação, Rodrigo, quando eu fui falar em inglês com uma mulher, ela ficou desesperada, entendeu? Tipo assim, caralho, e agora? Fudeu, entendeu? Tipo, ela ficou muito assim, tipo, meu Deus, e agora? Eu tenho que falar inglês, eu não sei. Ela ficou muito desesperada, sabe? Tipo, se eu perguntar pra ela em japonês, ela ia ficar tranquila e tal. Ia tentar fazer mímicas, a porra toda. Mas quando eu falei inglês, a mulher, tipo, ficou... ela era branca. Ela ficou, tipo, transparente, sabe? Tipo, de caralho, fudeu. E aí eu falei, beleza, então vou largar. Eu tô procurando não falar inglês, sabe? Bagulho, eu vim aqui pra estudar japonês, inglês é meu pau. Mas, assim, é verdade esse lance que nem todos falam inglês, sabe? Nem todos, né? Você chegar num lugar assim já tá garantido. Em Tóquio, mais tranquilo, mas vai chegando nas cidadezinhas, nos lugares mais afastados. Ah, não, sim, é. Faz sentido. No centro urbano é mais fácil. Igual, sei lá, se você parar em Simão Pereira e começar a falar inglês, eu acho difícil que alguém vai te entender. Mas aqui em Juiz de Fora tem mais chance. Ainda assim, tem grande chance também de você encontrar várias pessoas que não sabem inglês. Ah, com certeza. Porque, assim, eu fiquei num lugar mais afastado e depois fui pra um lugar mais movimentado, digamos assim, né? Aí nesse tempo de adaptação eu fiz tudo que tinha que fazer lá, fui nas maquininhas lá de refrigerante, sorvete, entre outras coisas, que você bota lá, Ryakuen, bota 100 ienes, 150, e cai uma... pode comprar um sorvetinho, umas coisas. Me fudi bastante que um dia eu fui comprar água, comprei água com gás. E foi um momento assim de aprendizado. Depois desses 5 dias que eu fiquei na casa do pai do Eite, eu fui pro dormitório, né? Dormitório. A Arin, encontrei com a amiga minha na estação, a gente foi pro dormitório. Cara, o dormitório é uma coisa de louco, porque é diferente, é muito diferente. A cozinha é como se fosse um refeitório mesmo. O banheiro... é um banheiro, assim, diferente. Porque você tem que ficar peladão. Então, você vai ficar pelado, tipo, com outras pessoas. Então, tipo, é meio diferente. Porque é engraçado, cara. A gente é latino. A gente tem, teoricamente, é safadão. E a gente fica com esses tabus, sabe? De ficar pelado, assim. Sabe? É uma coisa muito doida. Eu senti na pele. No começo foi meio foda. Eu falei, caralho, vou tomar banho, sei lá, meia-noite. Que ninguém vai tomar banho, tá ligado? Lá sozinho, então... Ah, só que eu fui tomar banho. Pode falar. Eu acho que isso vem muito da nossa herança fortemente católica. Isso é verdade. Desse como é que fala? O Martin falaria melhor sobre isso. Tipo, tem um pudor muito grande. É, sim, um moralismo, essa coisa toda. E eu, porra, no primeiro banho eu fui, caralho, eu vou entrar no banheiro aqui, fudeu. Achei que não tinha ninguém, tinha um cara pelado. Já falei, ah, puta que pariu. Aí eu fui lá, pô, te botei minha suripa ali. Coloquei as coisas e fui tomar meu banho. Só que eu fui meio burro, porque eu falei, ah, eu levo a toalha e a roupa pro box e eu já faço tudinho aqui, tiro a roupa aqui, blá blá blá. Chegando no box, não tinha lugar nenhum pra você colocar a toalha e nem as coisas. E o chuveiro era um jato como se fosse pra lavar um tanque de guerra, tá ligado? Cheio de lama. Muito forte, 40 graus Celsius, esse negócio tava ligado. Eu não tinha visto. Conclusão, fui tomar um banho, tomei um banho porque eu molhei minha toalha, molhei tudo a porra toda, e eu falei, quer saber? Foda-se, eu vou ficar pelado nessa porra. Eu fui, depois dessa experiência, eu fiquei pelado mesmo. Falei, foda-se, tô pelado aqui, tô nem aí. É, mas essa é uma diferença muito grande, assim, sabe? Porra, eu vou ficar pelado assim. Cara, doideiro. Porque tem um, tipo, um ofurô grandão lá e tal. Tem um banheiro oriental, né? Que é um pouquinho diferente. Comida do dormitório é gostosa, cara. Porque a gente tem o assagohan, que seria o café da manhã, e o bangohan, que seria a janta. Assim, tem as coisas exóticas, né? É, muito legume, você vai comer uns cogumelos, umas paradinhas assim. Mas tem carne, às vezes. Tem omelete, as coisas assim. Tem o café da manhã oriental e ocidental. Você escolhe. Porra, mas se você for comer o ocidental, você vai se fuder. Café da manhã oriental tem o arroz, tem o misoshiro, tem o prato. Pode ser, tipo, entre outras coisas. Hoje foi, tipo, duas almôndegas e legumes e um molho gostoso. É, mais um... Ah, mais o quê? Mais uns legumes que ficam na geladeira. Então você tem quatro coisas pra comer. Porra, no café da manhã ocidental, o que é o café da manhã ocidental, Rodrigo? Chuta aí. Panqueca? Não sei. Antes fosse. Pão com manteiga. Porra, pão com manteiga e café. É tipo assim, oh, vou ter que comer o café da manhã oriental, porque tem mais coisa pra comer, sabe? É, tipo... Alguém deve ter perguntado pra algum estudante da UJF, o que você come de café da manhã? Pão com manteiga e café com leite. É, eu não sei que sotaque foi esse que eu fiz agora, mas é por aí. Ai. Não, pra não falar que não teve uma coisa ocidental essa semana, teve um dia que teve panqueca, assim, só que, tipo, foi aquela panqueca, não foi aquela panqueca dos Estados Unidos, né? Foi aquela panqueca que taquei mel na panqueca, foi engraçado, Rodrigo, taquei mel assim na panqueca, na primeira, aí eu comi a panqueca com mel. Aí eu vi um sashi, o nome é sashi, daquela parada que a gente bota coisas, sashi? Sashi. Tinha um sachê de uma geleia que eu jurava que era morango, porque eu vi um maluco passando no pão assim, parecia morango. Eu falei, porra, eu vou fazer uma gordice aqui, eu vou tacar o moranguinho, eu vou tacar o mel por cima e vou mandar pra dentro. Aí eu fui, taquei. Pô, tinha cor de morango. Tinha uns negocinhos assim que parecia semente. Ataquei o mel por cima. Rodrigo, quando eu comi, aquilo ali era... Porra, era tipo uma alga lá, mas era salgado, cara. Porra, a panqueca ficou tipo panqueca, um bagulho salgado e um mel. Ficou uma delícia. Só que eu comi porque, né, eu comer ou não comer, né? Você que escolhe. Aí é foda. É, e na janta sempre tem... É, não tem a janta ocidental, é sempre oriental e tal. Dois pratos típicos, um arroz, um misoshiro e o chá sem açúcar, não tem açúcar. É um chá que é como se você estivesse bebendo água, tipo, uma água, gosto de nada. É, aí você come, né? Usa o seu hashi pra comer tudo e é difícil, cara. Eu tinha que fazer um curso de hashi antes de entrar na faculdade. Porque é muito difícil, cara. Você tinha que ter pedido aula pra Camila, porque a Camila sabe usar o hashi de um jeito que eu acho bizarro. Como alguém com 11 anos consegue usar aqueles palitinhos como se eles fossem uma arma letal. É assustador a forma como... Camila, como? Me diz, como que você sabe em tão pouco tempo fazer isso enquanto eu fico aqui tentando lutar que nem um retardado mental, que nem um macaco sem mão, tentando usar aquele negócio? Tipo... Eu tinha que chamar a Camila também, porque eu tive que fazer uma prova de redação ontem, eu lembrei que a letra dela é bonita pra caralho, eu falei, caralho, podia contratar a Camila aqui pra escrever pra mim, porque foi foda. Aí, pô, tem que se acostumar com essas coisas que são simples, como comer de hashi, mas fazem muita diferença. Você tem que comer um arroz, tem que comer uma comida que é mais molhadinha, que vai escorregar, você tem que ter a técnica, né? A gente vai pegando essa técnica com o passar do tempo. Uhum. Aí tem uma cozinha que a gente pode usar também. É, temos, cada andar tem um banheiro e uma lavanderia que são juntos, né? Nessa lavanderia tem a máquina de lavar e a máquina para secar. A máquina para secar você pode jogar uma moeda de 100 ienes, que dá uns 3,30, 3 porrada, que em 30 minutos ela seca a sua roupa, mas seca bem, fica muito seco, fica quente. Você sai da máquina de, na máquina de secar, tá pelando a sua roupa. Isso é uma mão na roda, que às vezes pô, você não vai botar para botar roupa para secar, tipo, sei lá, um monte de roupa. E engraçado que nessa área de lavanderia e banheiro tem um famoso privado. Como que é o privado? Vaso. Famoso vaso. Vaso japonês, né? Famoso vaso japonês. Que ele é como se fosse uma poltrona Star Trek, né? Na parada. Aí eu falei, ah, vou aqui nessa poltrona, porque ela é quentinha, né? Ela esquenta, né? O assento, né? Falei, vou nela. Fui na poltrona, pá, sentei, dei aquela cagadinha gostosa. Aí eu falei, apertei o botão lá na aguinha, cara. O bagulho foi, tchum, saiu e jogou água no meu furico, cara. Falei, caralho, fudeu, socorro! E eu não sabia desligar. E eu fiquei apertando o botão, tipo assim, apertei esse botão aqui pra ligar o jato. Vou apertar de novo pra ver se desliga. Aí começou, continuou. Eu, caralho, fudeu. Aí eu fui lá e apertei o botão de desligar. Aí desligou. Falei, caraca, cara, que doideira. Mas acabou que foi bom, que depois eu passei o papel higiênico, tava limpinho, assim. Falei, porra, essa privada é boa demais. Pra que papel higiênico, sendo que você pode ter uma privada japonesa? Ah, papel higiênico, uma coisa muito importante. No Japão, não tem o lixo pra você jogar o seu papel quando você limpa o seu bumbum. Aí o que você faz? Você tem que pegar o papel e fazer aquilo que você fazia quando era criança, jogar no vaso, né? Agora você faz isso sem peso na consciência. Assim, certo é você jogar no vaso, mas acontece que normalmente a maior parte dos sistemas de encanamento brasileiro não são feitos para pensar nisso. Mas mundialmente o aceitado é você jogar ele no vaso e não ficar acumulando papel com cocô dentro do banheiro. Uhum. Tem muita gente que vem de fora e acha isso extremamente nojento da nossa parte. Mas será que o nosso papel é diferente? Sim, porque parece que o papel daqui, ele é... Não, parece não, ele é diferente. Quando você taca a água, ele meio que vai esfarelando. Biodegradável é o nome disso que fala? Não, não sei. Mas, não, enfim. Acho que todo papel é biodegradável. Então, eu fiquei nessa dúvida. Falei, mas o papel do Brasil, quando você dá aquela molhada, fica aquela maçoroca, aquela coisa grossa, aquela coisa... Não desfaz, entendeu? É possível que seja isso. Eu não sei, mas... Eu um tempo atrás acompanhava um cara no Twitter que ele é brasileiro e ele tá morando no Canadá. E aí ele casou com uma canadense, e aí quando eles vieram pro Brasil, ela ficou muito chocada que aqui as pessoas jogam o papel no... Não sei. Se você espirrar na mão também, que é um troço mega nojento, mas para pensar o que você tá fazendo... E se não, pelo menos eu nunca tinha questionado, mas aí eu comecei a pensar, cara, nossa, isso realmente é um troço mega nojento, por que que eu estou fazendo isso? Eu não sei, eu comecei a espirrar no cotovelo como um ser humano civilizado. Ah, mas se for pra pensar, aqui no Japão, se você tá gripado, resfriado, você tem que comprar uma máscara. Cara, essa máscara é tão nojenta quanto você espirrar na mão. A diferença é que você tá sendo uma pessoa consciente. Ah, você não tá nojento passando... só com você mesmo. Isso mesmo, isso aí, você tá sendo nojento com você. Mas confesso que eu tive vontade de comprar uma máscara. É muito estiloso você andar de máscara, tá ligado? Eu falei, vou comprar uma máscara, quando passar a mão, vou comprar uma máscara, com certeza. Aí beleza, tem a lavanderia no andar, com o banheiro e o meu quarto. Agora chegamos no meu quarto. O quarto ele tem a cama, uma escrivaninha, uma geladeirinha. Um guarda-roupa e uma cômoda. E tem uma área que é tipo uma pia pra você escovar o dente, sabe? Tipo uma pia de banheiro, só que no quarto. Uhum. E eu, quando eu entrei aqui no dormitório, pedi uma televisão. Aí tem uma televisãozinha. Assim, é legal. Ar-condicionado, assim, é bem legal. Quarto muito bom. Eu gosto do meu quarto. E eu pedi futon. Futon é aquele colchãozinho japonês, né? Só que, tipo, eu pedi o futon porque eu não sabia se minha cama ia vir com colchão. Aí quando eu cheguei foi uma surpresa, porque tinha colchão e tinha futon. Então eu peguei o futon e taquei em cima do colchão e virei um Megazord, sabe? Um colchão Megazord foda. Bem gostoso. Aí eu falei, ah, beleza, tá tranquilão. Não tem problema. É... Do dormitório, acho que é só isso. Ele é grande, tem muitas pessoas, tem pessoas que estudam na universidade, pessoas que estudam em colégio, em high school também, né? Aí você vê que a galera de uniformezinho, sabe? Aquele uniforme que você sempre quis ter, você estudar na colégio com uniforme, só que você não tem e tal, você fica triste. Mas, assim, a galera é legal. Tem muito intercambista agora de fora. Tem gente dos Estados Unidos, tem gente dos Estados Unidos, Finlândia. Ah, tem um maluquinho do Reino Unido, cara. Eu tava comendo, jantando e tal. Ele tava do meu lado. Aí eu do nada falei, which one is your favorite doctor? Aí eu falei. Aí ele falou, doctor? Aí eu, Cris, fala doctor. Fala com sotaque, por favor. Preciso que você fale. Doctor? Aí ele falou, doctor. Doctor. Aí doctor. Aí eu, sim. Aí ele falou um doutor que eu não conheço, porque ele é britânico, então ele sabe mais. Se fosse você, talvez você poderia continuar você a conversa. Você lembra o que, que ele falou? Eu lembro que ele falou que foi um doutor... O segundo doutor dessa nova leva. Ah, então é o David Tennant. Acho que é esse mesmo. David, o décimo. Alguma coisa. E aí ele falou que gostava desse, porque ele assistia quando ele era mais novo e tal. Aí ele falou, ah, qual que é o seu favorito? Eu tinha esquecido o nome do doutor que eu gosto. Aí eu falei que era o Peter alguma coisa. Que é o velho, né? Ah, esse velho é o velho. Aí, tá. Aí o cara é maneiro. Quando eu converso com ele, eu lembro de você, porque ele tem aquele sotaque britânico muito forte. Que eu falei, cara, o Rodrigo estaria felizaço, porque o Rodrigo ia conversar em inglês com sotaque britânico. Então nós teríamos dois britânicos conversando aqui, né? E confesso eu que o sotaque britânico, ele é meio assustador, cara, pra você entender. O cara dos Estados Unidos falando, dá pra entender direito, mas às vezes o cara fala com sotaque que eu fico perdido no sotaque dele, tá ligado? É maneiro, tipo... Né? Tipo, eu falei, ah, I like the way you speak, né? O jeito que você fala. Eu não sabia falar sotaque em inglês, accent. Né? Mas assim, às vezes o cara fala uma coisa e você fala, mano, o que você tá falando? Pera aí. Que nem eu fui falar Monty Python com ele, ele não entendeu. Tipo, aí ele fala Monty Python aí com sotaque britânico. Eu não sei, Monty Python. Tem um, é com TH, esse tom é TH. É Python. É, ele falou isso, Python. Isso. Só que depois eu falei, cara, realmente, eu tava falando, tipo, ah, Monty Python. Tipo, ninguém entendeu Monty Python. Aí, tipo, tem essa coisa engraçada que tem muita gente, né, de vários lugares do mundo, as pessoas falam inglês, só que com sotaques diferentes, né? Tipo, eu falo com sotaque da Jamaica, o maluco fala com sotaques, né, totalmente distintos, e a maneira de falar também e tal. Os japoneses que falam inglês também é bem complicadinho, mas a gente vai se virando, né? Não tem toque de recolher aqui no nosso dormitório, é bem tranquilo. Tem um senhor que cuida da gente, que é o Eagawa-san, um velhinho que cuida da gente. E cuida bem, é como se fosse nosso papai, cuida bastante. Super tranquilo. Eu sei que... No começo sempre é complicado para se adaptar, mas depois que você entra no como é que fala, no jeito japonês de viver, você engata. É como se fosse o Último Samurai, um filme que eu gosto. Você gosta de Último Samurai? Você, cara, assistiu? Eu vi uma vez na época que saiu, eu não lembro nada. Não. Bem, o pessoal fala que é o filme que o Tom Cruise achou que ia ganhar um Oscar e tal, né? Mas é bom, o filme é bom, eu gosto do filme. Não sei se é porque eu gosto de Japão, mas eu gosto pra caramba. Porque tem um momento do... Posso contar? Você já sabe? Você já viu o filme, né? Então, eu já vi o filme. Tem um momento que o Tom Cruise lá fica como prisioneiro, aí ele vai vivenciando o modo de vida japonês, aí ele aprende um pouquinho de japonês, dá um pega na menina e tal. Mas assim, eu falei, se eu tô no Japão, eu tenho que viver como um japonês. Eu tenho que comer com hashi, eu tenho que, sabe, seguir as regras deles e tal. Tanto é que eu vejo os japoneses muito como... Isso não é pejorativo, mas como formigas, sabe? Fazem a coisa certinha, trabalham bastante, organizado, etc. Tal. Você vai na estação de trem, você vê que é um caos, mas é um caos organizado. Tem como ter um caos organizado? Não sei. Mas eu pensei nas duas coisas. que é um caos organizado, é uma coisa assim, tipo, muita gente, é correria, uhum. tem que pegar o trem, mas existe um respeito, né? Existe toda uma organização por trás. Bem, dormitório instalado, tranquilo, vou pra faculdade. Aí, meu amigo, meu caro amigo, aconteceu uma das maiores pedreiras da minha vida. Uma das maiores pedreiras, por quê? Assim, tem gente que acredita em algo maior, algo superior, Deus, eu acredito em Deus. Rodrigo, aqui tem um sistema de buddies, que não é o cachorro do Sessão da Tarde, mas se fosse o cachorro, talvez ele me ajudaria mais. O que acontece? O buddy, que estava responsável por mim, ele marcou comigo 9h15. Ah, você disse buddy, eu entendi bully, eu pensei que você estava sofrendo bullying. Não, buddy. É 9h15 da manhã na estação de trem de Higashi Funabashi. Aí eu, pô. E eu tenho certeza que ele falou Kuji Jugofun, né? Ele não tinha como ele falar, tipo, ele não falou Hachiji, ele não falou Shichiji, não falou. Ele falou Kuji, 9, né? E falou 15 Gojifun. Gojifun não, é Jugofun. Beleza, ele marcou esse horário, eu acordei 6h30 da manhã, falei, pô, o japonês gosta de sempre chegar mais cedo, acordei 6h30, fiz tudinho certo, tomei café, pau, fui pra estação 8h30, cheguei 8h30 na estação, com uma certa antecedência, aí eu, pô, deu 8h30, nada, 8h40, nada, 8h50, nada, 9h05, 9h10, 9h15, eu falei, pô, 9h15, o cara não chegou. Deve ter acontecido alguma coisa, sei lá, o Godzilla apareceu lá e ele teve que, sei lá, combater o Godzilla. Aí deu 9h20, e eu falei, caralho, 9h20 é um problema, o japonês 9h20 é... Aí deu 9h25, e eu olhei pro relógio e falei, cara, tem que estar na universidade 10 horas da manhã pra cerimônia lá, a cerimônia de boas-vindas. Rodrigo, o que eu fiz? Falei, porra, eu vou pra universidade. Eu vou tentar ir sozinho. Fui pra Combini, que é a loja de conveniências. Comprei uma água. A água era água com gás. Já comecei me fudendo, né? Aí eu fui. Fui pegar o trem. Aí eu, cara, perguntei pra mulher. Pô, eu preciso ir pra Makuhari. Esse trem vai pra Makuhari? Ela vai. Falei, ah, beleza. Só que tem que trocar. Eu falei, caralho, fudeu. Aí eu fui até... Que estação eu fui? Eu não sei se eu fui pra Tsudanuma, que é a próxima estação aqui depois de Higashi Funabashi, ou se fui pra Makuhari Hongo, que é uma antes de Makuhari. Enfim, eu tive que trocar o trem. Eu fui, porra, esperei um pouquinho, peguei o próximo trem, pum, parei em Makuhari. Eu, beleza, tô em Makuhari, tô no lugar onde fica a universidade. E agora, como é que acha a universidade, Rodrigo? Eu olhei pro relógio, era 9h46. Eu falei, caralho, Jesus, me ajuda. E eu fui andando. Porque eu tinha feito um trajeto pra universidade de carro, mas há muito tempo atrás, no começo, quando eu tinha chegado. Uhum. E por uma entrada totalmente diferente, né? Porque eu fui de Ichihara pra universidade. Eu tava vindo de Higashi Funabashi. Rodrigo, eu fui olhando. Caraca, eu viro aqui, viro ali, não sei o que lá. Chegou na hora que eu falei, eu tenho que pedir informação. Eu pedi informação para um senhor. E a sorte que eu tava, tipo assim, a uma quadra da avenidinha, assim, que dá acesso para a universidade, da rua, né, que dá acesso. Resumo. Cheguei na sala 9h55. O Japão estava um calor infernal, e eu estava todo suado, 9h55. Eu cheguei na sala, as pessoas olharam pra mim, tipo, quem é esse cara? Eu quero dizer que durante toda essa história eu imaginei você correndo com uma torrada na boca. Não, eu tava bonitinho, eu tava tipo com a roupinha, com aquela, com uma pastinha de lado, sabe, bonitinho assim. E eu cheguei 9h55, com uma raiva foda. Quando eu olho pro lado, eu vejo o cara, o Buddy. Ele olha pra mim, eu faço só aquele aceno, tipo, sabe aquele aceno que você tava pra pessoa, tipo assim, ah, vai tomar no cu, filho da puta? Eu, tipo isso. Aí eu, caralho, mano, fudeu. Sentei, consegui sentar. Pum, sentei lá e começou a orientação. Então, digamos que 70% da orientação foi em japonês e 30% em inglês. Cara, a mulher tava falando, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, eu estudo japonês há um ano e algum tempo, e depois eu consegui o intercâmbio. Cara, ela falava, eu conseguia entender, tipo, 40% do que ela tava falando, sabe? Tipo assim, foi uma situação meio complicada. Assim, tive sorte que tinha umas partes em inglês, então ela tava falando em japonês, mas embaixo tinha em inglês. E ela fazia piada, Rodrigo. Ela fazia piada. E as pessoas riam. E eu queria rir daquela piada, sabe? Tipo assim, gente, eu quero rir também. Eu quero entender. Eu quero participar disso. E as pessoas riam. Aí eu comecei a pensar, será que essas pessoas estão rindo porque elas sabem? Ou elas estão naquela situação do show de comédia, que você paga um dinheiro e você é obrigado a rir? Porque, tipo assim, pô, eu paguei, sei lá, R$70 pra ir no show do Fábio Porchat. Ele fez uma piada. Se eu não rir, eu, tipo assim, tô jogando dinheiro fora, né? Aí eu fiquei assim, ah, vou ficar calmo. Aí beleza, teve orientação em inglês, tranquilo e tal, também. Aí foi de boa. No outro dia, teve a orientação, teve um outro tipo de orientação, etc e tal. Aí eu já consegui rir de uma piada, consegui entender uma piada. Eu falei, pô, graças a Deus, uma piada eu entendi, né? Uma piada eu entendi. Aí foi, teve, a gente passou lá na universidade, conheceu os lugares, assim. Acho que você ia gostar bastante, Rodrigo, porque... acho que você gosta. Você gosta de línguas, né? Você gosta de línguas. Porque tinha uma área lá que só podia falar inglês, cara. Tipo assim, você era uma área pra você de conhecimento, sabe? Você podia pegar um filme e colocar pra assistir. E só dentro de uma faixa ali eu só podia falar inglês e tinha. Você podia conversar com as pessoas. É assim, muito legal, assim. Me sentindo num ambiente assim de fala, incentivo à sabedoria, incentivo ao conhecimento. Foi um de outro mundo, assim, sabe? Eu não tô aqui pra esculhambar nada, porque eu amo minha universidade, mas, assim, foi de outro mundo, sabe? Eu já fui na USP em São Paulo, já fui na UFRJ, na RRJ e na nossa queridíssima UFJF. Cara, não tem comparação, é uma parada, assim, de outro mundo, sabe? É muito foda. Mas um dia, acho que nós vamos chegar lá, assim. Se tudo der certo, vai dar, assim. Aí, beleza, Rodrigo. Foi isso, orientação. Depois tive que fazer prova. Fiz prova ontem. Anteontem. E vou fazer uma prova segunda-feira. A primeira prova foi de gramática, tá ligado? Tipo, foi tipo um Enem, cara. Foi meio que um Enem, não. Porque, foi um Enem, porque tipo, tinha umas 90 questões. Tinha que fazer 1h40, tá ligado? E dessas questões eram divididas em tipo blocos, 1, 2, 3, 4, 5, 11. 11 blocos. Eu consegui fazer até os 6, mas eu fiz até os 6 com os pés nas costas, tranquilão, sabe? De boa, uhum. Assim. Só que eu demorei bastante porque eu não fui transcrevendo direto pro cartão resposta. Eu respondia na prova e depois passava e tal. Uhum. Mas até onde eu fiz foi tranquilo, assim. Tudo que eu estudei nesse tempo caiu. E ontem foi a prova que eu tinha que contratar a Camila pra me ajudar. Porque foi uma prova de redação. E, tipo, na redação tava falando assim, ah, faça uma redação sobre você e a língua japonesa e tente usar o máximo de kanji que você conseguir. E eu, caraca, moleque! Aí o maneiro... O maneiro tava assim, você pode errar. Não tem medo de errar, né? Você pode errar. Aí eu fui, eu falei, caraca, cara, eu pra escrever uma resenha de faculdade, eu sou uma negação. Por isso que eu peguei até as resenhas do Rodrigo pra eu aprender a escrever uma resenha, porque, pelo amor de Deus, tem que formar bem, né? Escrevendo uma resenha decente, igual o Rodrigo, usando pináculo como palavras-chave. Aí o que acontece? Fui fazer a redação e tal, e demorou muito pra sair, mas consegui sair. A redação conseguiu ser... Foi bom. E agora, segunda-feira, eu vou fazer uma outra prova, mas agora no computador e etc e tal. Mas foi sinistro, cara. Eu me senti no exame Chunin lá, sabe? Fazendo a prova em japonês, pensando, ah, é só eu ficar até o final que eu passo, tá ligado? Mas, assim, foi sinistro. Foi uma situação muito sinistra, assim. Até, eu não sei se alguém que vai pro Japão pelo FJF ou outros lugares, não vai escutar isso, mas se prepara bastante, porque não dá pra vir pra cá com miguezinho de língua, não, porque vai chegar aqui, vai ter prova, e se você não souber, você vai rodar. Com certeza, entendeu? E também, em qualquer lugar, porra, você vai fazer um intercâmbio, você tem que saber a língua, porra. Você não vai fazer intercâmbio nos Estados Unidos falando 1, 2, 3, né? Tipo, você tem que saber o básico, né? Quando você chega naquele nível que você fala assim, ah, pelo menos eu não passo fome e não morro, aí você pode pensar, talvez, em viajar, etc e tal. Ah, então, de histórias de cotidiano, vida, acabou. Só tem uma coisinha pequitita que foi que eu fui pra Akihabara. Fui lá visitar a Meca dos geeks. Geeks não, geeks é da tecnologia. Então, sei lá, geek, nerd, pra mim é tudo. Na minha época, a gente não chamava de nerd, a gente chamava de pessoa, porque a gente assistia as coisas, a gente não era rotulado. Pelo menos onde eu morava não tinha, ah, sou nerd. Eu assisto Dragon Ball Z, eu assisto, sei lá, Dungeons and Dragons lá, que era o cabelo. Ninguém era geek, ninguém era nerd. Essa é a grande realidade. E tipo assim, era uma mistura, porque a gente jogava futebol, fazia um monte de coisa. Então não tinha aquela essência clássica, sabe? Ah, o Rafael assiste Pokémon, então ele fica em casa. Não, pô, eu jogava bolas. Soltava pipa. Não, mentira, era muito ruim soltar pipa. Mas eu rodava peão. Peão eu rodava. Era tipo, cara, Beyblade era... Tipo, o pai do Beyblade, tá ligado? A gente fazia brigas de peão, sabe? Era muito foda. Mas assim, esquece minha infância e vamos pra Akihabara. Vamos visitar Akihabara. É o seguinte, Rodrigo. Akihabara é um lugar caro. Que é muito caro. Mas é um lugar legal. Mas é um lugar legal, assim, pra você que quer comprar. É um lugar legal pra você comprar coisas. E, assim, é grande, assim, é os lugares, assim, você chega num prédio, vários andares, tem várias coisas pra comprar. Eu fui num prédio da SEGA, naquele prédio lá, nem sei se é da SEGA, tá escrito SEGA, pra mim é prédio da SEGA. Eu fui naquele prédio. Eu conheço, eu já ouvi falar desse prédio. Fui lá, em todos os andares, aí tinha uns fliperamas, tinha uns caras jogando fliperama, os caras, tipo, sei lá, 40 anos, tá ligado? Tipo, no horário do almoço, o cara deve ter ido lá, subiu pra jogar um fliperama. Eu fui ver um Toon Link pra você, quase chorei. Porque tava muito caro. Falei, Rodrigo, eu vou procurar em outra loja. Tava tipo uns R$90. Caralho. Falei, caralho, R$90 é pesado. Aí. Você viu que eles iam lançar um amigo do Link do Ocarina of Time? Pô, cara. Ele tocando Ocarina e tal. Cara, se eu não me engano, eu fui um bonequinho, mas não era um amigo. Ele era um figurino do Link do Ocarina. Eu fiquei tentado de comprar esse figurino. Eu falei, cara, eu preciso ter um. Eu vi do Kenshin também, do Samurai X. Tanto é que eu não comprei lá em Akihabara. Eu comprei do lado da faculdade, que tem um book off, que tem bem de coisa usada. Comprei um figure do Kenshin, cara. Tipo, paguei R$9 no figure. Tipo, muito fodinho, pequenininho assim. Foi muito foda. Aí tem figure, tinha jogo usado, só que jogo usado muito caro, cara, muito caro mesmo. Eu fui naquela loja famosa, não sei, aquela Potato, uhum. Super Potato. Caralho, eu fui ver jogo Super Nintendo. Eu acho que Super Nintendo não deve ter trava de região, né, pelo amor de Deus, se já eu choro. Tem. Puta que... Porque, sério? É, porque acontece, o formato do Super Famicom e do NES, eles têm o cartucho de tamanho diferente. Caralho, na moral, eu amo o Japão, mas, porra, não me fode não, cara. Eu tenho Super Nintendo lá, eu quero jogar um... Eu tenho, porra, quase certeza que esse é o caso. Tanto que tem essas versões mais recentes, que são uns consoles meio bootleg, que ele... Tem alguns que a grande coisa deles é, entra tanto o cartucho de Super Famicom quanto de Super Nintendo, porque eles têm tamanhos um pouco diferentes. Caraca, porque eu vi lá, tipo, eu cheguei com o Rodrigo, eu chorei, eu vi Mega Man X, Link to the Past, tinha aquele Chrono Trigger. Tinha. Porra, fala um jogo, Zelda, né? Tinha Final Fantasy, que eu nunca joguei, mas o pessoal fala muito bem, Final Fantasy Super Nintendo. Olha no chat, eu te mandei uma foto do amiibo do Link do Ocarina of Time. Caraca, muito foda. Rodrigo, você tem que colocar as imagens no post, porque as pessoas têm que ver, tá ligado? É só jogar amiibo Ocarina of Time no Google que você acha, porra. Porra, essa preguiça aí, mano. Que caraca, que monte de preguiça. Mas Tinha essas fitas, assim, as fitas mais clássicas do Super Nintendo, entre outras, mas tudo papo de 2 mil ienes, sabe? Tipo, porra, é caro pra caralho. Você paga, tipo, sei lá, 60 e poucos reais numa fita de Super Nintendo é meio dolorido, né? É foda. Mas, assim, você sabe o que é meio do café? Sei. Rodrigo, pela primeira vez na vida, eu fui assediado, tá ligado? E, tipo, a gente tava andando lá, tipo, tinha muita mina de meido lá, tipo, de empregadinha, e chamando a gente pra entrar no meio do café. Entra lá, não sei o que lá. E aquela vozinha. Aí, tipo assim, na plaquinha tava assim. 20 minutos, tipo, acho que quase 3 mil ienes, tá ligado? Tipo assim, caralho, meu irmão, tá maluco, cara. Muito caro, tá doido. Tipo, sendo que você vai chegar nesse lugar, você vai ter que comprar bebida, entre outras coisas, assim. Eu falei, tá maluco. E engraçado é que, tipo assim, elas não desistem. Você passa por ela mais de uma vez, ela vai te chamando. E você é turista, né? Então ela vai. E vai te importunando pra você poder entrar lá no meio do café. Mas assim, cara, se você for viajar pra cá, eu tenho que te levar lá, porque é muito maneiro. Pra quem gosta de das, entre aspas, fortíssimas nerdices, né? A cultura pop. Cara, é um lugar assim de se chorar. Mas não acho o melhor lugar pra comprar as coisas. Uhum. Porque acho muito caro. Eu fui ver um action figure do Goku, mas era maneiro. Ele tava tipo 2 mil ienes. E nesse prédio da SEGA tem uma maquininha pra você tentar catar o action figure por R$6. Uhum. Eu fui tentar. Rodrigo, eu tentei pegar as 3 vezes. Cara, na última vez, eu juro pra você, a garrinha tava certinho, cara. Não sei o que aconteceu, o bagulho escorregou. Eu fiquei muito triste. Por um momento, eu achei que ia ter aquele action figure. Eu falei, caralho, eu vou ter o Goku aqui na minha casa. Mas não deu, não foi dessa vez. Mas assim, resumindo, muito bom mesmo. Ah, foi até engraçado uma coisa, lembrei que agora, que na hora que eu fui comer, eu estava com muita fome, e as coisas estavam caras pra comer lá em Akihabara, e eu fui procurar um McDonald's. Aí eu fui, caralho, McDonald's, fudeu, vou no McDonald's do Japão. Aí eu fui pedir o grande Big Mac. Aí, pô, cara, a gente paga muito caro. Quanto tá o Big Mac aí no Brasil, você sabe? Eu não faço nem ideia, uns R$25. Cara, você não comeu um 25? Deve ser. Mas o completão, o refrigerante, o lanche... Ah, deve ser mais ou menos isso, porque é mais ou menos isso que eu pago no Burger King. Porque eu lembro que o Big Mac tava tipo... Deixa eu ver. Uns R$18, acho que 18 ou R$16, por aí. Mas assim, o combo, né, todinho e tal. Eu comi o Big Mac e tal, achei gostoso. Os refrigerantes aqui são diferentes, né, um pouco diferentes, um pouco exóticos. E depois, assim, no final da tarde, que eu fui de manhã, no final da tarde eu voltei. Voltei pra casa e tal, sem comprar nada, sabe, só fui pra lá ver mesmo. E não comprei nada. Mas um dia eu volto lá pra comprar alguma coisa, só pra falar que eu comprei alguma coisa em Akihabara. Deixa eu ver aqui. Ah, Rodrigo, agora eu já falei tudo da minha pauta. Tem uma coisa nova que foi o filme do Piada Mortal que eu assisti ontem. Se quiser ah, eu falar, assisti pode... também. Podemos falar, porque eu tô falando, tá virando um monólogo cast. Então, ah, não. Mas, antes da gente terminar com o Japão, eu quero... Você chegou a entrar no Netflix aí pra ver como que é o catálogo daí? Aham, meu querido, você pegou num ponto muito bom. Eu fui ver... Falei assim, vou ver Family Guy, porque a Netflix mandou um e-mail pra mim falando que tinha mais uma temporada de Family Guy. Aí eu entrei na minha conta da Netflix... Tá, Netflix do Japão, cara, entendeu? Tipo, tem muito anime, tem muita coisa diferente, muito programa japonês. E não tem o Family Guy. Caralho, eu fiquei muito puto, porque eu quero assistir a porra do Peter e eu não consigo. Aí eu vou baixar uma extensão aí do Chrome. Chrome não, do Mozilla, pra poder mudar a região. Eu sei qual que é a extensão. Eu já usei bastante dela. Pô, sacanagem, né? Mas tem bastante anime? Tem alguma coisa interessante? Interessante, tem. Assim, tem um programa aqui que é tipo. Não é a nível de Big Brother, porque não tem negócio de votação. É um reality show, né? Mas assim, a proposta é o seguinte: é o número de pessoas que eu não lembro, 4 ou 6 pessoas, que não se conhecem e moram junto numa casa. Isso tudo é filmado. Só que as pessoas continuam a vida, tem que trabalhar, estudar, etc. e tal. Aí se chama Terrace House. Que seria Terrace House. Só que eu sei que é Terrace em inglês, então. Não sei. Terrace? Não sei se é uma palavra. Eu acho que é um nome próprio, mas eu nunca. Nome próprio. Terrace. Aí o bom é que nessa. Na Netflix do Japão tem as outras temporadas. Aí no Brasil só tem a mais recente, se eu não me engano. Temporada, tanto é que eu assisti com os meninos lá em casa, mas aqui no Japão tem as outras temporadas, então tem anime pra caralho, só que tipo assim não tem Samurai X, porque só tem no Japão, só tem no Brasil, tem os animes novos, assim, mais novinhos, então, mas é legal, é legalzinho, mas queria assistir, né, Family Guy, não consegui. Falando em assistir, ontem eu saí da prova, cheguei em casa, tomei um banho. Falei, vou ter que assistir o Piada Mortal. Vou ter que assistir porque quero assistir um Batman. Tem minha cota de Batman por mês. Tem que assistir alguma coisa. E aí, meu querido? Quais foram as impressões? Que problema. Ah, eu pesquisei aqui. É Terrace. Eu não sei. É terraço, basicamente. É casa com terraço. Faz sentido. Mas Piada Mortal. Que coisa, hein? Que tristeza. Por onde a gente começa? Eu acho que você não tem que reclamar do sexo. Se você reclamar do sexo, eu vou bater em você. Deixa o cara eu... ter sexo. Não, cara, eu acho que a gente tem que reclamar. Eu acho que toda essa primeira... Porque o filme tem 1h15. Sim, sim. E, literal... Então, ele tem 1h15, dá 75 minutos. Os primeiros 30 minutos são filler. É um negócio que não precisava estar ali, que é tipo, vamos contar uma historinha muito ruim sobre a Batgirl. E aí, sabe, é uma história sobre ela querendo dar pro Batman. Porque é isso, a história é isso. E tem uma história de máfia no fundo, que é muito ruim, é muito boba. São os vilões inventados pro filme, é tudo muito de graça. Eu acho que a relação dela com o Batman é muito problemática, porque pra mim o Batman sempre foi muito pai de toda essa galera, e ele ter um caso com a Bárbara é bizarro. Porque se fosse o Dick, ok. O Dick e a Bárbara já tiveram um caso, então faz sentido. É engraçado quando você fala Dick, porque eu penso tipo num pênis, cara, de inglês, né, Dick? Se fosse Sim. Peru, tudo bem, Peru. Se fosse caso. O Richard... Tudo bem. Mas se fosse ele, falava, beleza. Mas não, sabe, o Batman é tipo o pai deles. Aí quando o filme terminou, eu fui ver nos créditos quem tava como roteirista: o Brian Azzarello. Brian Azzarello é um escritor de HQ famoso. E ele é muito. Uma das obras principais dele é o Coringa, que é uma história baseada. Você vê ela do ponto de vista do Coringa, que é até que é legal. Mas uma das grandes críticas que todo mundo tem do Brian Azzarello é que ele só sabe escrever história de máfia. Tanto que ele foi o primeiro roteirista da Mulher Maravilha depois dos 952, e todo mundo disse que esse run dela é basicamente ele transformando a Mulher Maravilha numa HQ de máfia. E foi isso que ele fez com a primeira metade do Piada Mortal. Ele transformou num filme de máfia do Batman, só que bem ruim. E descaracterizando muito fodamente o Batman e a Batgirl. Aí a segunda metade é a Piada Mortal. E aí é legal. Mas assim, você reclama... Nossa, voz do Temer aqui, né? Você reclamar disso, cara. O Batman é o maior pau louco de todas as HQs. Ele já comeu todo mundo, cara. Ele é o comedor. Ele, o Batman é tipo... o Michael Douglas das HQs, tá ligado? Ele, porra, caiu na rede, ele passa o piloto mesmo. Engraçado, porque fazia um tempo, assim, eu li Piada Mortal um bom tempo atrás. Você tem HQ, então eu imagino que de tempos em tempos você dá uma lida. Eu ia reler ela depois de ver o filme, só que acabou que eu não fiz isso. Eu tinha planejado até fazer isso antes de gravar, só que acabou que eu fui enrolando tanto que eu não fiz. Por quê? A primeira parte do filme me pegou bastante, sim, porque eu lembro que não tinha muita coisa na Piada Mortal, na HQ, que me fizesse me importar bastante com a Bárbara. Nessa primeira parte, cara, eu me importei com a Bárbara, sabe? Tipo assim, é porque eu também gosto dessa história de máfia. Eu sabia que aqueles mafiosos lá não estavam na HQ, etc. Mas eu acho que, pra quem não leu a HQ assim, o Azarello, ele conseguiu fazer dessa primeira parte uma parte que teve a função de colocar esse sentimento de preocupação com a Bárbara, de você sentir a perda na hora que o Coringa lá dá um teco nela, dá um tirão. E, pô, eu gostei bastante, assim. Eu não achei desnecessária a cena do sexo. Eu achei que, ela gosta do cara. Tipo assim, o cara tá ótimo. Até, assim, eu gostaria dele, tá ligado? Ela ter um sentimento platônico por ele, eu acho ok. Dá pra entender. Mas, cara, ele corresponder não faz sentido. Sabe, tipo, porra... Ele é o pai. Ele é um pai pra toda a baixa família. Então, ele ficar com ela é muito bizarro. Eles transformam o Piada Mortal num filme sobre a Bárbara Gordon. O que, por si só, não é um problema, mas é que, tipo... É que eu sinto que eles são dois filmes diferentes. Assim. Tanto que, cara, chega ela termina essa primeira metade, dá um fade-out, a tela acaba e ele fala, tipo, o primeiro filme acabou, vamos pro segundo. Que agora é a Piada Mortal. Porque não tem ligação nenhuma. Aquilo dali precisa criar precisa estabelecer algum tipo de conexão com a Bárbara. Sendo que, pelo menos pra mim, a Piada Mortal nunca foi sobre ela, foi sobre o Coringa. E... O que acontece? Pelo que eu sei, a Piada Mortal foi lançada não como uma graphic novel, mas como uma revista mensal do Batman que saiu e ela entrou na cronologia, tanto que a Bárbara virou a Oráculo e todo esse lance. Mas... O que acontece? Uma das coisas que me incomodou bastante. O traço tá a coisa mais esquisita do mundo. Tá, porque... Tá. Eu acho que eles tentam replicar um pouco o traço da HQ, enquanto eles tentam replicar um pouco o traço dos filmes animados recentes da DC, e tentam pegar um pouco do clima da série animada do Bruce Timm e do Paul Dini. Sabe, é tipo, a cidade tem esse clima meio gótico, art deco, que é meio anacrônico, que tem uns carros que parecem muito antigos, enquanto eles têm uns celulares bizarros que transmitem vídeo... Basicamente. Então, ele tem essa coisa anacrônica que o Paul Dini e o Bruce Timm queriam muito fazer na série animada, que é tipo, tem altas tecnologias, então tem esses prédios antigos e um Zeppelin no meio da cidade. Então, tem um pouco disso. Só que aí, sabe, ele só parece um mishmash de nada, porque ele não acaba se aprofundando em nenhum dos estilos artísticos, e ele só acaba sendo esquisito. Então, por exemplo, nessa primeira metade, que é filler, todos os personagens têm aquele queixo muito quadrado, que eu acho muito legal da série animada, mas que aí quando você vai ver na parte do Piada Mortal, não tem tanto disso. Parece tudo muito esquisito, o Coringa tá com o rosto mega comprido, esquisitaço, que não faz muito sentido. Então, sei lá, eu achei ele, visualmente ele é muito feio, e ele tenta recriar os quadros do Piada Mortal, e aí quando você coloca em comparação, é muito feio, só fica ridículo. Principalmente uma das imagens mais icônicas do Coringa, que é quando ele se transforma e que ele tá com a mão na cabeça e um monte de ha-ha-ha no fundo. Quando você vê a imagem do desenho da HQ, é foda. E quando você vê no desenho, é tipo, só feio. Mas assim, dá pra salvar algumas coisas dessa segunda metade. Por exemplo, cara, melhor performance do Mark Hamill e melhor performance do Kevin Conroy. Cara, eles estão fodas. O Mark Hamill tá, porra, eu tô passando palma pra ele. E, cara, esse filme me lembrou muito do que eu gosto do Batman. que é a esquisitice dos inimigos dele. Porque, principalmente pós Nolan, que tudo ficou, tentou ser um pouco mais realista, os capangas acabam só sendo caras que eles estão no máximo usando uma máscara de palhaço ou uma máscara de olho no filme dos Esquadrão Suicida. Cara, os capangas é tipo é uma mulher de duas cabeças. É um cara meio lobisomem. É uma mulher barbada. São um monte de anões vestidos de anjinho. E é tipo, cara, é essa esquisitice que eu assistia no Batman animado, no desenho, que eu achava muito foda. Que eu sinto muito da foda. Que é essa parada muito bizarra. Tipo, o Coringa, ele é um palhaço. Então, os capangas dele vão ser tematizados de circo. Então, vai ter atirador de faca e vai ter um cara que, por algum motivo, só tá usando cueca e nunca é explicado exatamente qual é daquele cara. E, cara, eu lembrei dessa essa esquisitice, esse negócio bizarro que não faz muito sentido, que eu gosto muito do Batman, que eu fiquei, cara, isso é legal, eu gosto disso. Eu achei também, cara, a melhor performance do Mark Hamill. Cara, ele tava muito doido, cara, tipo assim, ele é foda. Eu acho que ele poderia fazer um live action do Coringa, porque apesar desses problemas do traço, que eu achei o traço bem zoado mesmo, mas... Cara, cada fala do cara eu ficava assim, batendo palmas. Cara, você é foda, mano, você é sinistro. E eu também gostei da parte quando ele ainda não é o Coringa, que ele é o Capuz uhum. Vermelho, né, e tal. Eu achei bastante legal. Você gostou de ter a maior certeza que o Coringa estrupou a Oráculo? Na animação tem a certeza ali. Sim, na animação. Cara, esse é um negócio. Eu acho que a animação ela também ela perde um pouco da nuance, que é esse negócio. Porra, ele estuprou ou não? Na HQ eu acho que fica muito claro. No filme eu acho que fica muito claro. Até porque o Coringa ele fala de estupro várias vezes durante o filme. O estupro é um negócio que também é trazido à tona na primeira metade dos gangsters. Então eu acho que ele deixa muito mais implícito do que na HQ, enquanto na HQ é um negócio também aberto à interpretação. Igual também na HQ tá mais aberto à interpretação, a ideia de o Batman mata ou não o Coringa ali naquela cena final. No filme ele não, eu acho que ele nem levanta essa questão. Ele só prendeu, eles só começaram a rir e acabou, e não teve muita coisa depois disso. Enquanto na HQ tem toda uma discussão de, tipo, o Batman, a grande piada mortal é que o Coringa conseguiu finalmente fazer o Batman matar ele. Então, no filme não tem isso, o filme perdeu a nuance, no filme pra mim fica meio claro que o Coringa estuprou a Bárbara. Mas isso é porque, sei lá, na minha interpretação, isso sempre foi o que aconteceu quando eu li, então... Então também não bateu muito com o que eu acredito. Mas um negócio que eu não lembro se tem na HQ ou não, que é quando o Batman tá procurando o Coringa, ele vai debaixo de uma ponte, ele encontra umas prostitutas e elas falam, ah, pô, ele costuma vir aqui antes de fazer qualquer coisa, ele vem aqui. E eu não, tem isso na HQ? Eu acho que não, porque eu não lembro disso. Acho que não, cara. Não tem essa parte na HQ, não. Porque elas falam, toda vez que ele sai, ele vem aqui pra se divertir com a gente. É, tá. Sabe? E é uma coisa que eu acho muito estranho, que pra mim o Coringa sempre foi uma figura acima do sexo. Apesar dele achar que ele estupra a Bárbara Gordon na Piada Mortal, ele não faz isso porque ele tá afim de curtir ela. Ele faz isso porque ele quer afetar o máximo possível o comissário Gordon. Então... A relação dele com a Arlequina, pra mim, sempre foi muito mais uma relação de poder dele usando ela pra conseguir fugir do Arkham a primeira vez e depois usando ela como uma ferramenta do que, porra, olha como ela é gostosa. Então, a ideia do Coringa ir atrás de... A ideia de um Coringa que é um pervertido sexual me é muito estranha, porque pra mim ele sempre foi tipo, não, meu negócio aqui é causar o caos, eu tô cagando, eu não me importo, eu só quero ver o mundo pegar fogo. Então, sabe, é tipo, meio estranho, meio incongruente com a imagem que eu tenho do Coringa na minha cabeça, essa coisa dele ele ia comer puta logo quando ele sai da prisão, tipo, quê? É a mesma coisa de você parar pra pensar do Coringa parando pra fazer tatuagem, né? Tipo, né? Exato, é tipo isso, é isso que, sabe, não parece algo que o Coringa faria, porque isso é algo muito humano. E pra mim, o Coringa, ele alcançou um patamar que ele tá acima de... Sabe, tipo, porra, você consegue... Para pra pensar, sabe, no Coringa cagando e depois limpando a bunda e falando, porra, não, ainda tá sujo, eu preciso de passar mais uma vez o papel na minha bunda. Sabe, tipo, são essas coisas que são muito humanas, que, tipo, o Coringa é um personagem tão cartunesco que ele transcendeu isso tudo, tipo, ah... Não, eu não consigo ver ele fazendo nada dessas coisas, é estranho. Mas eu acho que foi um filme que tinha um... Ele também é um filme muito problemático porque não é uma HQ muito longa. Então, realmente, não dá pra você fazer um filme, um longa-metragem, com a piada mortal sozinho. Você ia precisar realmente enfiar algumas coisas ali aqui pra deixá-la maior. Eu acho que o que eles poderiam ter feito podia ter sido melhor. O traço tá feio. Mas a parte da piada mortal, eu acho que, no geral, tirando o traço feio, eu acho que ela foi boa, principalmente por causa do Mark Hamill e do Kevin Conroy. Principalmente o Mark Hamill. Porque, mas eu acho a piada mortal, acima de tudo, uma história do Coringa. Não do Comissário Gordon, nem da Bárbara, nem do Batman. Do Coringa, e o Mark Hamill tá espetacular como Coringa nesse filme. Ele tá solto demais, tá doido demais. Ele é foda, cara. Eu não sei quando que ele começou a dublar. Foi na foi animação? Foi na série animada, eu acho. É na série animada a primeira vez que ele dubla o Coringa. E desde então ele tá indo e voltando. Tanto que ele falou que, ah, porra, o Arkham City vai ser a última vez que eu vou dublar o Coringa porque eu quero terminar em alta. Aí ele dubla de volta no Arkham Knight. Que essa altura do campeonato não é spoiler que o Coringa tá na Arkham Knight, ele tá. E é o Mark Hamill que também tá fantástico. Tanto que no Arkham... É no Arkham Knight que tem umas cenas do próprio Piada Mortal, que é ele conversando com a Harley. Eu acredito que sim. Acredito que sim, foi o último jogo que eu joguei. Então tem... Ele também tá muito bom no Arkham Knight, mas no Piada Mortal ele tá ainda melhor. Mas eu ainda acho que... Eu acho que esse é o ponto pra ele parar também, porque em algum momento ele vai ter que parar. Então vamos parar enquanto a gente tá vencendo. É triste que talvez esse filme, que não seja o melhor filme como Coringa... Quer dizer, como Coringa ele é o melhor filme do Mark Hamill, mas como filme ele não é o melhor filme que o Mark Hamill participou como Coringa. Mas... Porra, cara, Mark Hamill, cara... Coração. Mark Hamill é aquele tio meio loucão que você queria ter. Porra, mas se for parar pra pensar, eu acho que ele não tá velho pra parar agora. Porra, tem muita linha pra queimar. Pô, o cara é doidão. Ele é o Coringa, cara. Tipo assim, ele não é o Luke Skywalker. Ele não é o Luke Skywalker. Ele é o Coringa, cara. Entendeu? Pra mim ele é mais... Por mais que Star Wars, porra, marcou tudo, mas... Ele é o Coringa. Esse cara é o Coringa. Cara, eu adoro Star Wars. Eu tenho aqui o Blu-ray, eu tenho os DVDs, eu tenho livros da saga. Mas, cara, quando você fala de Mark Hamill, eu vou pensar primeiro no Coringa. Até porque eu acho que ele ainda era um ator muito fresco. Fresco no sentido de novo. Ele ainda estava aprendendo a ser um ator na trilogia clássica. Então, eu acho que ele não é um bom ator naquela época. Eu acho que ele aprendeu muito de lá pra cá, tanto que eu tô muito animado pro episódio 7. Episódio 8, pra ver ele realmente atuando. Eu quero ver esse cara. E por mais que eu odeio as teorias de tipo, ah, o Luke ficou do mal, porque tipo, eu acho que isso é muito batido, mas ao mesmo tempo a ideia de ver o Mark Hamill completamente louco em Star Wars, é tipo, cara, isso ia ser foda pra cacete. Só pra ver a atuação dele. Só pra ver ele loucaço, dando umas piruetas bizarras com um sabre de luz vermelho, rindo maniacamente. Isso eu gostaria de ver. Mas eu não quero que o Luke fique do mal. Tanto que recentemente eles terminaram de gravar o episódio 8 e ele fez a barba, e tem muita gente achando que que o Luke morre no episódio 8 porque o Mark Hamill fez a barba. Mas considerando que ele só deve começar a gravar o filme, o episódio 9, daqui a, sei lá, um ano, dá tempo da barba dele crescer, então vai saber. É verdade. Então, já que a gente tá falando de Mark Hamill, faz aí. Sou top aí, Coringas. Depois eu falo o meu. Então, cara, tem muito Coringa que dublou várias animações diferentes, mas de animação vou fazer só o Mark Hamill, que pra mim é o melhor. Depois vem o Jack Nicholson, depois o Heath Ledger, e aí acabou. Porque eu não vi o... Acabou. Eu não vi o da série dos anos 60, e acabou. E o nosso garoto aí, do, esqueci o nome dele. Qual é o nome dele? Caraca! O Jareto Leto. O Jareto? Você não tem nada pra falar sobre ele. Eu acho que eu já falei Jared. Bastante do Jareto Leto no podcast. E mais uma vez, parem de dar dinheiro pro Zack Snyder. Ai, mas ele não merece nenhum lugarzinho, tipo, em último lugar. Não, não. Não, eu. Sabe, nem pra ruim, nem pra. Eu tô simplesmente deixando em branco, porque, tipo. Eu vou te dar. Eu não tô te dando outra chance, porque você não tem outra chance, cara. Mas tipo, você é tão ruim que você nem vai entrar na lista. Ainda mais agora que parece que confirmaram que o vilão do filme do Batman vai ser o Exterminador. Graças não, a Deus. Não vai ser ele. O que é ótimo. É ótimo por vários motivos, principalmente porque a gente vai ter que ver menos dele, mas também é bom porque primeiro, eu gosto bastante do Exterminador, porque eu sou um grande fã do desenho dos Jovens Titãs, uhum. E porque não é o Coringa do Jared Leto, então será bom. Não, mas é também porque ele é meu vilão favorito de Arrow. Ah, pode crer. Porque, assim... Eu sinto um pouco de pena do cara, porque ele gravou muita coisa e foi cortado, né? Pô, sacanagem, você faz um puto de um trabalho, assim, tipo, de preparação, o cara gravou um monte de coisa e, assim e chega lá e corta tudo, né? Ai, e aquela cena da granada, eu acho que ela seria muito foda, cara, que é bem Coringa, sabe? Tacando a granadinha, dando um tchau-tchau lá, sabe? Tipo, bem Coringa, e eles cortaram aquela porra, foda-se. Sabe o que eu acho? Ainda bem que cortou, podia ter tirado... Tudo do Coringa. Porque, sabe que diferença ia ter feito se o Coringa não aparecesse nesse momento nenhum do filme? Diferença nenhuma. Não ia ter nenhuma diferença. Porra. E... Ah, o que você acha de um filme do Batman dentro do Arkham? Tipo... Porra, eu acho muito maneiro. Até porque eu gosto... Eu acho que... Com a limitação, você... Com menos você pode fazer mais, se você é bom em fazer no que você está fazendo. E eu confio no Ben Affleck como diretor para fazer algo bom e restrito. Porque uhum. eu também sinto que, sei lá, o Zack Snyder e o David Ayer tiveram... tipo, faz o que você quiser, cara. Você tem o mundo à sua disposição. E eu acho que esse é o principal problema do Esquadrão Suicida. É que ele tem um escopo muito maior do que o filme do Esquadrão Suicida deveria ter. Sim. E o Zack Snyder só é ruim mesmo e a gente passa por isso. Tanto que saíram uns rumores anônimos no 4chan, que é tipo, um rumor anônimo do 4chan vale a mesma coisa que nada, que o J.J. Abrams ia dirigir o Homem de Aço 2 e que a diretora de Mulher Maravilha ia dirigir o Liga da Justiça 2. São rumores sem embasamento nenhum, mas por favor que eles sejam verdade. Porque mais uma vez... Cara, vamos tirar o Zack Snyder do cinema? Então quer dizer que o nome desse episódio agora é Não Dê Dinheiro pro Zack Snyder 2, tá ligado? Número 2. Primeiramente, fora Zack nome, Snyder. Ai, cara. Então, cara, é aquilo que você falou mesmo, né? Porque se você tem um filme só num local, você não vai gastar tanto dinheiro... Né, gastando dinheiro, uhum. Sei lá, com computação gráfica. Você faz um filme ali fechado no Asilo Arkham, tipo o Batman tentando, sei lá, escapar, não sei, sabe, tipo, tentando pegar alguém lá dentro do asilo e faz tipo videogame, sabe, tipo, lugares que tem obstáculos que tem que ser ultrapassados, e obstáculos não só físicos, assim, não só na porrada, mas negócio mental, você bota o charada. Sim. sabe, você tem que explorar esse lado detetive do Batman, esse lado, sabe, de, porra, ele é o maior detetive de todos os tempos, tipo, porra, cara, né? Imagina que foda, por exemplo, porque vai ser o Exterminador, imagina, tipo, trancam o Batman e o Exterminador no Arkham, e o Batman tem que, ao mesmo tempo que conseguir sair, parar o Exterminador, seja lá o que... E, sei lá, conter o máximo possível o número de pessoas fugindo do Arkham. Porque, por exemplo, colocar ele no Arkham é uma boa ideia, porque, tipo, dá a premissa, tipo, aconteceu a treta, deu merda no Arkham, saiu todo mundo. Porque se o Batman tá com tempo de caçar Super-Homem, é porque ele já prendeu todo mundo, já tá todo mundo lá dentro. Então se você coloca um problema dentro que dá premissa pra todos os vilões icônicos baixos fugirem e voltarem pra Gotham no futuro, você já começa muito bem estabelecendo que, tipo, ah, porra, Duas Caras, Pinguim, essa galera louca toda tá solta de novo. E aí o Batman e o Exterminador, que é um dos maiores assassinos da DC, se não o maior, eu não sei. Cara, eu imagino como deve ser um confronto do Exterminador com o Deadshot. Deve ser uma loucura. Mas você coloca esses dois, o Batman e o Exterminador, nesse local fechado, numa parada meio gato e rato, de um caçando o outro, e mostrar que o Batman é um detetive, que o Batman é um lutador de Kung Fu, que ele é um monte de coisa, e que, sabe, ele não precisa parar um raio gigante que tá indo pro céu. Não, ele é só uma pessoa. Ele é provavelmente a pessoa mais foda que alguém sem superpoder pode ser, mas ainda assim ele é uma pessoa. Então você coloca um monte de restrição nele e você pode explorar melhor ele como pessoa. Então eu tô bem animado. E não vai ter o Zack Snyder, então... Uhul! Eu espero que esses rumores, que isso se converja pra... Que isso role realmente, que esse filme saia nesse estilo, nessa estrutura. E vamos esperar agora o tempo passar, né, pra ver o que vai acontecer, o futuro do cinema, o futuro da DC. Coitado, eu amo tanto a DC. Por favor, não me decepcione. Enquanto isso, tá chegando o Doutor Estranho. Doutor Estranho. Porra, cara, tô muito animado do Doutor Estranho. Sente nada do Doutor Estranho e... Ah, não, eu nunca li nada dele. Eu só sei que os trailers são muito da hora. Vamos ver o que vai acontecer. Provavelmente vai estrear só daqui a 1000 anos aqui, porque Esquadrão Suicida vai estrear hoje. Então, Doutor Estranho, só Deus sabe quando vai estrear aqui. Mas, pô, deve ser meio zoado. Eu acho que eles não... Não sei se eles assistem em inglês dublado. Ah, inglês legendado em japonês. Ou só assistem em japonês dublado em inglês, não sei. Pode ser uma situação muito, muito, muito bizarra, né? Mas vamos ver. Então, cara, eu tenho um compromisso agora que eu vou ter que subir pra um templo lá em Tóquio, depois eu mando fotos pra você. E eu acho que that's all, folks, né? Tipo, é isso aí, pessoal? Acho que sim. Eu acho que realmente o mais importante era as suas epopeias pelas terras japonesas. A gente conseguiu pegar isso. Estamos aí. Então, até uma data que a gente não sabe, porque o Rodrigo faz muitas coisas, é um cara ocupado, eu também tô cheio de provas pra fazer. Mas sempre com esse resumo aí de coisas interessantes, ou não. Eu até acho bom que eu falei menos dessa vez, porque... Ah, eu só preciso corrigir uma coisa que eu falei da última vez, que eu não tava conseguindo lembrar qual filme foi salvo pela China recentemente. Foi o filme do Warcraft, que eu vi de novo. É um filme meio besta, mas muito legal. Sim. E sei lá, uma coisa que eu preciso tirar do meu coração em algum momento no futuro é que Bleach acabou. Mas eu acho que eu ia precisar de algumas horas pra falar mal de Bleach, então vamos deixar isso pra próxima. Como teaser também, eu nesse período eu comprei um Kindle, então eu tenho lido livro pra cacete. Então vamos falar de livros. Porra, então é isso, bastante Japão. É isso aí, Japão é muito bom, como diria o rimador. Ai, ai. Fui. Nota pós-gravação. O meu Twitter é arroba... Nota pós-gravação. Não. Eu esqueci. Nota do... Nota do editor, a gente esqueceu de falar, mas se por algum motivo vocês queiram cometer o erro de se comunicar com a gente, o meu Twitter é @sadnarave, o Twitter do podcast é @titulofalso, tudo junto, e o e-mail